essa morena, ela arregaça. Vai no botadão, no sentadão, psicopata. Essa loirinha, ela arregaça. Vai no botadão, no sentadão, psicopata. Só botadão, só socadão, só encaixadão, psicopata. Botadão, só socadão, só encaixadão, psicopata. Botadão, só socadão, só encaixadão. Só botadão, só socadão, só encaixadão. Encaixadão, psicopata, botadão, só socadão, encaixadão. Ai, que delícia, bebê. Só encaixadão da cabeça, vem, ó. E essa morena, ela arregaça. Vai no botadão, no sentadão, psicopata. Essa loirinha, ela arregaça. E vai no botadão, no sentadão, psicopata. Ó, só botadão, só socadão, só encaixadão, psicopata. Só botadão, só socadão. Chegou escocês, ó. Botadão, só socadão, encaixadão. Botadão, só socadão, encaixadão, psicopata. Só botadão, só socadão, encaixadão, psicopata. Botadão, só socadão, ó, é, ó, é. Botadão, só socadão, encaixadão, é. Só socadão, só encaixadão. Olha só, olhando escocês aí. André Cidis, o mural de Ibicoara. Amor, amor.